porta do quarto, cê vai secando seu cabelo molhado. Logo em seguida a gente vai sentindo ao poço que você deixou seu carro. Um celular na mão e um olhar de arrependida. Só no contato, amor, foram 12 mensagens e 5 ligações perdidas. E antes de descer, confere no espelho. Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo. Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro. E dá um beijo rápido e me fala adeus. E sai da minha vida cantando pneus. Eu tô no pátio do posto, louco, louco, louco. Ela voltou com outro. Coração aqui no puro ódio e eu fingindo costume. Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme. Eu tô no pátio do posto, louco, louco, louco. Ela voltou com outro. Coração aqui no puro ódio e eu fingindo costume. Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme. Não pode ter ciúme. Portal Toda Rocha. Caminhão do Gordinho, abraça todos os paredões. Rock Studios. Solta, menino. Antes de descer, confere no espelho. Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo. Me pergunta se na roupa não ficou meu cheiro. E dá um beijo rápido e me fala adeus. E sai da minha vida cantando. E eu tô no pátio do posto, um louco, louco, louco. Ela voltou com outro. Coração aqui no puro ódio, eu fingi costume. Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme. Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme. Não pode ter ciúme. Essa é pra tomar devassa e arrochar gostosinho. Trick Mix. Show de mix.